pensar, sem ter noção do perigo. Eu sei, está difícil, vamos trabalhar, crescer na vida, ser alguém de alma digna. Não esqueça que já está ao nosso lado e com certeza muito lhe ajudará. A liberdade está em cada um de nós. Olhe para o lado, liberdade será. Reggae Music! E o que tem na mente é algo bem mais forte. Só posso usar. A liberdade está em cada um de nós. Olhe para o lado, liberdade será. E o que tem na mente é algo bem mais forte. Só posso usar. Nunca pensei, não irei te sentir. Porque com isso atrai negativismo. Yeah.